Taço. Duélio Júnior. Atenção, minha amiga dona de casa, você concorre hoje no Santa Clara e na Tarná. Paronela lisadeira de pressão com tampa hermética de borracha e chicotilha de visão interna nos modelos 1 litro, 2 litros, 20 litros. Companheiro Gomes, desculpe a minha desatenção até, sim, mas... Não, tem problema por não. Por mais que eu prestasse atenção aí, eu voei. Eu repito. Você concorre no espetacular e moderno faronela lisadeira de pressão com tampa hermética de borracha e escotilha de visão interna nos modelos 1 litro, 2 litros e 20 litros. 1 litro, 2 litros e 20 litros. Exatamente. É um certo tipo de panela, é uma panela de pressão com farol de milha para fazer feijão à noite. Ah, sim. Exatamente. E tem uma escotilha pra você ver o feijão lá dentro. Ah, e tem uma escotilha pra ver o feijão dentro. E o feijão parece que tem que ser aquele feijão máximo. Feijão máximo? É aquele que você vê no olho, um negócio assim. Tá certo, tá certo.